Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala galera, salve Vila Ângulo. Meu nome é Théo Secato e esse é o Bom Demais Radio Show. Bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom galera, então é isso, né? Estamos voltando aí com o Bom Demais. Primeiro Bom Demais de 2021. Nosso segundo ano de programa, mais ou menos, né? Na verdade, ano passado a gente fez metade do ano. Mas estou muito feliz de voltar. E, cara, começou bem para baixo, né, num certo sentido. Eu resolvi que aqui vai ser highlights. E para começar esse ano bem, eu resolvi escolher uma música que eu acho uma das músicas mais verão, praia e foda-se, que é essa música da Gal Costa, que chama Quando Você Olha Para Ela, que é uma música da Gal Costa super nova, do disco Estratosférica, que é de 2000 e poucos, talvez 2012, talvez 2015. E é uma música maravilhosa. E então com vocês aí, Quando Você Olha Pra Ela, Gal Costa. Pode negar, só não se esquece que eu também te amo. Bom pra chuchu, né? Essa música da Gal. Putz, eu adoro essa música, cara. Acho esse arranjo super classudo, maravilhoso, assim, delícia. E a próxima música foi uma descoberta maravilhosa. Quem me deu a letra foi a Chablau, Sofia Chablau. Que, cara, é uma versão da Cell de uma das músicas do Caetano que eu acho mais linda de todas. Porém, eu realmente acho que o arranjo do Caetano não é o melhor do mundo. Não é o melhor do mundo. Eu sempre achei isso. Quando a Sofia mostrou essa música, cara, eu falei, puta que pariu, nossa. Juro, é tipo assim, perfeita. Ela pegou uma música perfeita e fez um arranjo perfeito. E eu realmente amo muito a Cell cantando. E esse arranjo é maravilhoso. Pra mim é uma mistura de Caetano Veloso com Suicide, cara. Então é um negócio eu acho muito louco. Então agora com vocês, Eclipse Oculto do Caetano Veloso, cantado, interpretado, arranjado, versionificado pela Cell. Entre o inseto e o inseticida. Saia como o som de Tim Maia, sem grilos de mim. né? Fala sério, pô. Iradaço esse arranjo da Céu, sério. Nossa, eu piro muito. E, cara, então, agora que eu lembrei, eu não falei do mote do programa, né? É, mas eu acho que agora é um bom momento pra falar. O mote do programa é muito, muito o que eu pirei, assim, nessa virada de ano, nessas coisas que eu tenho escutado muito. Então vai ser de tudo mesmo, galera. Vai ter literalmente de tudo. E a próxima é uma banda que eu recentemente redescobri e reouvi e reamei apaixonadamente, que é o LCD Sound System, que é uma banda que eu realmente já tinha escutado, mas não tinha dado a bola que eu precisava ter dado, saca? E essa música me pegou muito, e esse primeiro disco deles me pegou muito, muito, muito. É, então agora com vocês, Movement, do LCD Sound System. It's like a movement from the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without the effort of all of the culture. Oh, but I'm tapped to your pillaging and I'm tapped to your yesterday and I'm tapped to another reason I'm tapped to. It's like a movement without the bother of all of the meaning. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a fat guy in a t-shirt doing all the saying. It's like a couple dads and a few friends trying hard to stay in. We history and I'm tapped. You're passing easy, I'm tapped. You're pillaging and I'm tapped. For best results, well, I'm tapped. Here comes a rebound up in the rebound, get another save. It's in the bad bag, it's on his pyramid, running for the blame. Bring it the back out, in a t-shirt, do it out of sand. Continue to drop tag, another weak one, did it on the brain. The history that I've tapped, the classic suit that I've tapped, the pillager that I've tapped, the passes up to what I've said. It's all we've got to say, without the effort, I'm all over the nuggets. It's like a discipline, I'm all the discipline, I'm all the discipline. It's like a movement, without the Bible, I'm all of the meaning. It's like a culture, without the culture, I'm all of the culture. Without history, I've tapped. Your last reason, I've tapped. Your pillage, I've tapped. Your pillage, I've tapped. Depois dessa paulada aí do LCD Sound System, vou colocar uma música agora, que foi uma das músicas também que eu mais pirei, assim, nossa, eu vi muito essa, cara, essa próxima, que é uma música de uma banda que chama Psychic TV. O Psychic TV é uma banda que é um braço de uma outra banda, que é uma banda inglesa, do final dos anos 70, que emergiu do movimento punk, só que começou também uma coisa do eletrônico junto com Kraftwerk e outras coisas, e meio kraut, meio loucuras total, que é o Throbbing Gristle. E o band leader do Throbbing Gristle formou nos anos 80 o Psychic TV, que é mais cancioneiro. E essa é uma das músicas que me pegou muito, cara. Que eu fiquei impressionado como, tipo, ela tem um dos melhores refrões, assim, da face da Terra, assim, juro. Esse refrão, quando ele fala, vocês vão ver agora, ele fala... Just like Arcadia... Nossa, sério. Eu não sei explicar, cara. É uma coisa que nem pra todo mundo que eu mandei, que eu falei, nossa, olha esse refrão. Nem todo mundo entendeu. É uma coisa que me pegou de um jeito que nem eu entendi, assim. Eu fui completamente trucidado pela música, assim. Então, agora com vocês, depois dessa introdução pra criar expectativas super altas e todo mundo achar a música horrível. Mentira. Agora com vocês, Psychic TV com Just Like Arcadia. Agora vamos começar a esquentar para o outro lado, gruvaço agora, de um disco de capa clássica, eu diria, não tão conhecido, de um cantor não tão conhecido, mas muito consagrado, que é o William O'Neill, e com ele, Heaven and Hell. Bom demais, Radio Show. We'll be right back. Podia faltar de maneira alguma, como nunca faltou e nunca vai faltar, pela terceira vez consecutiva sendo tocado no Bom Demais. Agora eu vou tocar uma música do grande maldito Walter Franco, e a música que eu vou tocar é Partido Alto / Animal Sentimental, que é do disco Revolver do Walter Franco, que eu já toquei uma música dele. E não sei nem o que dizer, cara. É uma música irada essa música. Walter Franco é irado. Como eu já disse nas outras todas as vezes, viva Walter Franco, vamos escutar Walter Franco. É isso aí, loucura total. agora, depois desse bora introdutório. Vou tocar mais uma vez também, meu grande parceiro, como diria ele, meu grande passete. Músico fenomenal, arranjador, maestro, baterista, trompetista, trombonista, guitarrista, cantor fenomenal, compositor, parceiro de bar, parceiro de outras coisas. O grande Antônio Neves, agora então com vocês, Antônio Neves, música do disco que ele lançou, maravilhosa, Simba. Não todo mundo escutar o disco do Antônio, o cara é foda, então com vocês agora, Antônio Neves com Simba. E agora vai vir uma música que eu descobri há pouco tempo, também dessa onda de pirações minhas. E eu queria dizer que eu acho que esse bloco tem um sentido muito louco. O Antônio, aí essa próxima música, que vai ser do Jill Scott Heron, que é Me and the Devil, e a próxima música, que é uma música da PJ. Eu acho que elas têm uma conexão louca, estranha. Não sei se vocês estão sentindo isso. Sintam essa conexão. Tenta sacar isso. Então agora com vocês, uma música que eu me impressionei muito, eletrônica, meio rap, meio não, meio louca, que é do Jill Scott Heron, né? Que é um cantor, falador, poeta de meio soul funk dos anos 60, 70, que foi um dos caras que meio que dizem que começou esse estilo de falar em cima de canções e, por consequência, foi um dos precursores do rap de alguma maneira. Em relação aos beats de rap, e ele falando em cima, né? Porque muitos beats de funk, soul, essas coisas. Mas ele tem esse disco, que eu acho que é de 2010, talvez, 2009, que é um disco muito louco, cara, que eu fui ouvir, eu fiquei apaixonadíssimo. Inclusive, me lembra muito o último disco do Coen, até um pouco Black Star do Bowie. E, então, com vocês agora, Jill Scott Heron, com Me and the Devil. When you knocked upon my door, see why. Keep on dogging me around. Don't be that old. Depois dessa pedrada introspectiva aí do Jill Scott Heron, vamos agora com uma música maravilhosa, uma cantora maravilhosa, uma compositora maravilhosa, que lançou grandes discos, grandes parcerias e grande tudo, puta guitarrista, puta banda, tudo bem foda, assim, que é a PJ Harvey. Pra quem não conhece, a PJ, cara, ela é tipo um dos grandes ícones dos anos 90, assim, eu acho ela muito foda, a PJ, ela tem grandes discos que vale a pena ouvir todos, e ela tá sempre nessa quarentena, ela tem lançado demos de várias coisas, então tá muito legal acompanhar isso também. E a PJ já cantou com o Nick Cave também, e ela veio pro Brasil faz uns 3 anos atrás, fez um show maravilhoso, com o Mick Harvey na banda dela. Então agora com vocês, PJ Harvey com Down By The Water. I lost my heart under the bridge. That little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. Ainda nessa loucura que eu falei das conexões entre as músicas, que é aquelas coisas que eu faço assim, eu monto a lista E de vez em quando eu escuto e falo, caralho, olha isso, como essas coisas combinam de um jeito estranho. Eu ainda acho que essa combina, não tinha falado antes, mas essa combina com o Antônio, com o Jill Scott Heron, com a PJ, que é uma música do Combat Rock, que é um disco maravilhoso do Clash. Apesar de não ser o meu preferido, Spark, eu diria que eu coloco vários discos na frente dele, mas tem umas puta músicas, tanto clássicas como tipo Should I Stay ou Should I Go, Rock the Casbah. Só que também tem essa música que eu acho ela o grande highlight do disco, assim, que é Straight to Hell, que é essa música do Clash, super louca, com um clima super diferente, que eu acho o clima meio de Scott Harry, meio PJ nesse momento. Então agora com vocês, The Clash com Straight to Hell. Cough it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. There ain't no asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Agora vamos continuar nesse formato meio punkzinho para uma outra música classiquíssima, hitaço, da banda The Goggles. Um fato curioso sobre a banda é que é uma das primeiras bandas que formada só por mulheres a chegar às primeiras paradas mundiais de, como um hit, com esse hit que eu vou tocar agora, que é um hit classiquíssimo que todo mundo conhece, tenho certeza absoluta, que é We Got The Beat. Agora as novas paixões, os afetos, como diriam os filósofos. Essa próxima é de um artista que eu me apaixonei muito também. Tenho escutado a discografia dele, sei lá, em montes, assim. E é o Elvis Costello, que é um hitmaker rock and roll, meio punk, fim dos anos 70, inglês, ou talvez canadense, agora já não me lembro. Lugar estranho. Mas, cara, o Elvis Costello é tudo de bom e eu acho que ele é bem peculiar, ele tem uma voz peculiar, um jeito de compor canções, uma música que poderia ser completamente meio alternativa, só que com puta refrão, ele nunca abre mão, não sei, é uma coisa que... Eu entendo se você achar o Elvis Costello duvidoso nessa primeira vez que você escutar, mas presta atenção, cara, porque é muito bom mesmo, assim, eu tenho ficado louco no Elvis Costello. Então agora com vocês, do primeiro disco com o The Attractions, Elvis Costello and The Attractions com No Action. I don't wanna see you cause I don't miss miss you that much. I'm not a telephone junkie. I told you that we were just good friends. But when I hold you like I hold that baker like in my hands, there's no action. Wanna put you down. He's got the keys to the garden, all the keys to the kingdom. He's got everything you need. It's a shame that he didn't bring them. I'm not a telephone junkie. If I'm uncertain, my God, I'm doing just fine. And the things in my head start hurting my mind. And I think about the way things used to be. Knowing you would feel this driving me crazy. Sometimes I phone you and I know you're not lonely, but I always disconnected in time. There's no action. There's no action. There's no action. There's no action. Every time I phone you, I just wanna put you. Every time I phone you, I just wanna put you. Every time I phone you, I just wanna put you down. Bom, essa próxima música é de um cara que eu diria que é um cara dos backstages. É de um grande compositor. Esse grande compositor é o Bruno Schiavo, que lançou em 2020 o primeiro disco dele solo e o primeiro disco dele em geral. Só que ele já tinha composto para o Negro Léo, para Ava Rocha e para, putz, várias outras pessoas incontáveis, músicas incontavelmente boas, com Ana Frango Elétrico e com mil outras pessoas. Ele é um grande compositor e grande letrista e grande melodista e grande violonista de jazz. E eu entrei na noia, cara. Eu amei esse disco muito, né? E eu entrei super na noia que o Bruno é o nosso Elliot Smith brasileiro. Tipo, você vai escutar playback e outras músicas do disco, e até essa que eu vou colocar agora, mas tem outras que são mais na cara. Ele é o nosso Elliot Smith brasileiro. Se liga nessa parte da letra, por exemplo. Tô deitado no chão com sono, pensando em não morrer, não morro, não. Cara, ele é nosso Elliot Smith brasileiro, bandaça. Ele cantando e tocando violão de aço. Fala sério, como não, saca? Ele é do Smith brasileiro. Então agora com vocês, do grande Bruno Schiavo, Amores Incríveis. Dispersos na matéria viva. Bom Demais Radio Show. Elliott Smith brasileiro, entendendo aqui. E a próxima música, vamos mudar de época, mudar de lugar, mudar de tudo, mas não tanto de vibe, eu diria. E é uma música, cara, que todo mundo conhece. Pra mim é aquela sensação daquela música que você não sabe de quem é, mas com certeza conhece. E eu gosto muito dessa banda, sou muito fã do Kinks, que é uma música do Kinks. E essa música, pra mim, ela... num certo período da vida, ela nem era do Kinks, ela era outra coisa, ela era essa música, sabe? Aquela música lá, ah, aquela música lá. Então agora com vocês, aquela música lá, The Kinks, Waterloo Sunset. Próxima música é pra honrar a vibe eterna de ser feliz. A vibe eterna. Quem me entendeu, me entendeu. Essa próxima música é da banda War. Pra quem não sabe, a banda War é uma grande banda. E era uma banda que acompanhava o cantor do Animals. E tem uns discos maravilhosos com o cantor do Animals e o War. E essa música é uma música que toca no filme de 78. Que é um dos meus filmes favoritos. Mais ou menos, calma lá também, mas sim. Que é o Cheech and Chong, Up in Smoke. Então agora com vocês, do grande filme Cheech and Chong, da grande banda The War, que cantava com Eric Bourbon, só pra quem ficou na dúvida aí, quem é o cantor do Animals. com vocês, The War com Lowrider. Bom demais, Radio Show. Agora, com vocês, dedicado ao Vicente, o grande hit da grande banda Yola Tengo. Então agora com vocês, Yola Tengo com You Can Have It All. Bye. Mudando completamente de vibe, a gente vai para ouvir um ska agora, que é de umas primeiras bandas que foi rotulada de skinhead reggae, que é uma banda de descendentes jamaicanos em Londres, que chama The Simmerip, ou Mr. Simmerip, ou Pyramids. E Simmerip, na verdade, é um anagrama para a palavra Pyramids, então por isso que o nome pode variar, e eles variam o nome. Então agora com vocês, dessa grande banda de ska, Simmerips com One You. No, I'm calling on skinheads from all over the world. All skinhead men, women, boys and girls. Some people say you find skinhead in the east of Naples. I might found skinhead in the Shaolin Temple. Wang Yu, your boss is asking you, can you do the kung fu Wang Yu? We'll be right back. Mais Radio Show. Essa próxima música também tá nessa categoria do Descobertas. E essa eu confesso que ainda não fui totalmente além, mas essa música me pegou muito. E eu queria dizer também que agora sim, galera, agora é ping-pong de vibe doidão, cara. Agora foi loucura total e dane-se as odds, dane-se a vibe. Então agora com vocês, a banda Destroyer, Street Hawk 1. Hey girl, come on and take a whirl in my machine. Though I'm telling you now, it leaves scars on the wanton. Behind these bars is a house built for hunting. Now go, or don't go, just don't say no. Cause the listeners of the world are on her side. The listeners of the world are on her side. She said the city was dead, and gunless a cry for the city. You gotta move to stay alive. You do the very modern jive. I once I knew what that wisdom was for. September girls think those pearls just wash upon the shore. Now go, or don't go, just don't say no. With the listeners of the world all on her side. The listeners of the world all on her side. She said the city was dead, and gutless a cry for the city. She said the city was dead, and gutless a cry for the city. She said the city was dead, and gutless a cry for the city. Attempts the huntress, let the girls go insane as we lay down our weapons, and sure enough, we are slain by that stuff. A próxima música também, cara, eu tenho pirado muito, muito, muito, muito. É de uma banda que chama Broadcast, uma banda de Birmingham, formada em 95, então lá dos anos 90, que lançou só 3 discos de estúdio. E é uma banda muito louca porque eles misturam sons eletrônicos com uma vibe bem anos 60. E de acordo com as pessoas da banda, assim, por entrevistas e outras coisas, eles falaram que a maior inspiração deles é uma banda de rock psicodélico dos anos 60 que chama The United States of America, que vale muito a pena escutar. O Broadcast é maravilhoso, eu não sei, eu amei o clima desse som, o refrão, o sotaque deles. É tudo maravilhoso, assim. Então agora com vocês, Broadcast com Come On, Let's Go. You won't find it by yourself. You're gonna need some help, and you won't fail with me around. Come on, let's go. I will tell you if you change. And who's been saying things? It's hard to tell. Real in here, come on, let's go. Essa próxima música é uma descoberta de uma banda que eu amava muito. Essa banda que eu tô falando é o Wilco, que é uma banda lá dos anos 90, de Chicago, muito boa, americana, que eu amo muito, vários discos, Hotel Foxtrot, puta, amo muito mesmo. Só que tem esse disco, que é o Summer Thief, que eu nunca tinha sacado direito. E eu tava lendo um livro do Karl Ove Knausgård, que é um diretor, um escritor norueguês. Eu estava lendo uma série de livros dele, e o segundo livro, ele fala de uma cena que ele está começando a meio paquerar, sei lá, a primeira mulher dele, que ele acaba casando bem depois, e uma música que ele coloca é essa. E ele falou, ele escreve no livro, ah, nesse momento coloquei uma música do Wilco, essa música tal. E eu fui escutar, porque eu amo o Wilco, e eu amei a música, eu achei que tinha tudo a ver, e falei, nossa, que música irada. Então agora com vocês, indicado pelo Karl Ove Knausgård, sem ele saber, é Wilco com Summer Thief. Like a cloud, his fingers explode. On the top, out a ribbon, the shadow grows. His heart's in a bowl, behind the bank. Every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his black shirt cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything, and it doesn't seem to mean anything. One summer of suicide, another autumn to travel the sky. He hits news twice before he dies. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his black shirt cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. Kitchen in your chair. Sometimes he forgets that you're even there. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. It's just a dream essa próxima música também tá no categoria Pirei. E é de uma banda que eu diria que ela é uma banda que é meio polêmica, do Grateful Dead, né? A galera fala que é ou você ama ou você odeia, mas, cara, eu achava que eu não gostava e, sinceramente, eu percebi que é iradaço, o Grateful Dead é maravilhoso. O primeiro disco que eu escutei e pirei foi esse, que é o Working Man's Dead, que é o disco que eu vou tocar, a música que eu vou tocar é desse disco, que é a música bem clássica deles. E o que eu saquei é que, assim, você não precisa ser um deadhead, que é o que dizem dos fãs de Grateful Dead, pra amar o Grateful Dead. Você pode amar o Grateful Dead sem ser louco do Grateful Dead. E eu vou declarar aqui meu amor ao Grateful Dead, te amo. Tem muito disco, é uma banda que, pra quem curte ouvir discografias e coisas, é tipo assim, é quase impossível você ouvir tudo, então você sempre tem coisa nova pra ouvir, é sempre diferente, eles têm só que é sempre meio parecido. E, então agora com vocês, uma grande música do grande disco Working Man's Dead, do Grateful Dead, Casey Jones. Driving that train, on cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station about a quarter to nine. At Trevor Junction at 17:02, at a quarter to ten, you know it's traveling again. Train, I'm cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Switchman sleeping train 102 is on the wrong track and headed for you. Driving that train, pound cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Trouble behind, and just cross my mind. E agora, depois dessa setenteira, sessenteiras, voltamos ao ska mais uma vez. Vou tocar de novo Simmerip, só que com outro nome, que eu falei, lembra? Que era Pirâmide, que era Simmerip, que era The Bee, que era The Pain, The BBD. Então agora é The Mr. Simmerip, com uma versão daquela música clássica da Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, versão ska. Então agora com vocês, Simmerip com These Boots Are Made for Walking. Bom demais, Radio Show. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been missing where you shouldn't be missing. Yeah. Seguindo lá na linha do Neil Young, não, opa, falei antes de falar, seguindo lá na linha do Grateful Dead, vou tocar uma música que foi a primeira música, ou melhor, o primeiro disco que eu ouvi do Neil Young. Quem me apresentou foi minha grande amiga Zoé, que já me apresentou várias coisas que eu já falei aqui no programa várias vezes, e esse realmente mudou minha vida e foi muito importante para mim, como muitos outros. Então agora, do Neil Young and the Crazy Horses, Everybody Knows This Is Nowhere. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. Everybody, everybody knows. Everybody knows. All right. Every time I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now. passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Agora eu vou tocar mais um artista que eu diria que é um dos residentes da casa também, que eu já toquei mais de uma vez. É um cara que eu gosto muito, é um cantor francês muito importante, que é o Serge Gainsbourg. E para quem não sabia, o Serge Gainsbourg, lá no final dos anos 70, ele pirou em reggae, cara. E ele resolveu que ele ia gravar um disco de reggae, e tem esse disco de reggae e alguns outros discos de dub, que são tudo maravilhoso, assim, tudo lindo. Então agora com vocês vai ter, vamos tocar aqui, Serge Gainsbourg com Mickey Mouse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu le secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse qui pousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu le secousses, c'est mousse. J'ai un Mickey Mouse de 4 pieds 6 pouces. Chou blanc de rousse, la frousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu le secousses, c'est mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses, en avant toutes et tous, je pousse. Agora, chegamos ao final. Não fiquem tristes. Vocês que chegaram até aqui são vencedores. Ouvimos de tudo. Teve rock and roll, teve reggae, teve ska, teve anos 60, teve 70, 80, teve 90, teve 2000, teve Gal Costa em 2000, teve coisa velha, teve coisa nova. Foi uma loucura. Muito bom estar aqui com vocês nesse começo de Bom Demais. Esse ano vamos fazer vários Bom Demais. Vamos animar. Vários cumpridões. E agora, a última música, eu vou tocar uma coisa ousada, que nenhuma rádio brasileira já tocou. Isso eu tenho certeza. É agora eu vou me inovar essa porra, estourar a boca do balão, entendeu? Literalmente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que essa música pode mudar o Brasil. Eu acho que é tudo que a gente tá precisando, tudo que a gente tinha que tá precisando. É, se fosse isso, ao invés de muitas coisas, estaria resolvido, galera. Escuta essa, pega essa vibe, cara. É, e é uma loucura essa música. Antes de falar que música que é, eu vou agradecer o Max Usar, a Rádio TV Mundo Novo, a Júlia Maurano, a todo mundo que faz comigo Bom Demais, me acompanha, a vocês, queridos ouvintes maravilhosos que chegaram até aqui. Vamos aguentar, porque essa música do Caetano Veloso é o bicho, essa música poderia salvar o Brasil, o espírito brasileiro, no sentido lato, a loucura total, entendeu? A estourada da boca do balão, nunca ouviram na rádio. Se você ficar até o final, você vai ter ouvido uma coisa que nunca se ouviu em rádio. Nunca se ouviu em frequências de rádio, online ou não, entendeu? Nunca, em 89 nunca tocaria isso, por isso que a Rádio TV Mundo Novo, entendeu? Por isso que a coisa é louca, por isso que o negócio é bom demais, por isso que é bola nessa porra, por isso que é tudo isso. Então agora com vocês, do disco Araçá Azul, Caetano Veloso, com a música mais louca da face da terra, Sugar Cane, Fields Forever, bora nessa porra! Porra. O inho tem balangandãs. O inho tem balangandãs.

meu curió. Odiei, odia, odiei, odia. A mulher tava no samba, a mulher tava no samba, mas o homem quer levar. Fevereiro em Santo Amaro, só pra passar. Fevereiro em Santo Amaro, só pra passar. Fevereiro em Santo Amaro, pra passar. Fevereiro em Santo Amaro. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo, Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí.